Este é o coração valente, ele ama toda a gente, ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o amor. Está no peito de Jesus. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente, ele ama toda a gente, ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor, amor maior do mundo,